Editorial. O segundo lançamento, número 2, do volume 4 Coroa Publicação da revista Camine, Caminhos da Educação, no ano de 2012. Mais uma vez textos foram publicados na plataforma da revista, o que contribuiu para a realização de leituras dirigidas à comunidade acadêmica interessadas na temática educação. Este número teve como diferencial, em relação ao número 1, divisões temáticas que abordaram os seguintes itens: artigos originais, relatos de experiências, pesquisas em andamento, núcleo de ensino e multimídia. Com este perfil da revista, pode-se destacar os seguintes trabalhos nos artigos originais: abre aspas, Educação de Jovens e Adultos, Impactos da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa em Juiz de Fora, fecha aspas, de Alessandra Reis Evangelista, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil, abre aspas, Perspectivas da Gestão Escolar, fecha aspas, de Djanira Soares de Oliveira Almeida e Luciene Domingos de Souza. Bastos, Universidade Estadual Paulista, Campos de Franca, Brasil, abre aspas, Sexualidade, S, em Trânsito na Formação de Professores, uma possível reflexão no currículo, fecha aspas, de Clodoaldo Ferreira Fernandes, Helen Dias da Silva, Cristina Dias da Silva Lemes, Universidade Estadual de Goiás, Brasil, abre aspas, Acessibilidade e Inclusão nos Contextos do Ensino Superior, fecha aspas, de Marili Oliveira Barbosa, Neisa de Lourdes Frederico Fumes, Arlindo Lins de Melo Júnior, Universidade Federal de Alagoas, Brasil, abre aspas, A Constituição da Identidade e dos Saberes Docentes, o projeto Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência em Foco, fecha aspas, de Natália Cristina Amorim Tamoio de Souza, Rayana Silveira Souza Longuin, Universidade Estadual Paulista, Campus de Araraquara. Brasil, abre aspas, Curso de Formação Docente em Educação Profissional Técnica na área da saúde, temas dos trabalhos de conclusão, fecha aspas, de Rika Miyahara Kobayashi, Lúcia Tobasi, Jaqueline Alcântara Marcelino da Silva, Irene Mari Pereira, Maria Madalena Januário Leite, Heloísa Helena Siqueto Pérez, Cláudia Mara de Melo Tavares, Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, Brasil, abre aspas, um processo de formação em contexto, fecha aspas, de Sergio Nisa, professor do Instituto Universitário Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Brasil, abre aspas, trabalhe como princípio educativo uma perspectiva de emancipação humana no Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Fecha aspas, de Ângela Xavier, Universidade de Passo Fundo, Brasil. No item Relatos de Experiências publicamos um único trabalho intitulado, abre aspas, Subjetividade e Complexidade na Gestão Escolar, um estudo de caso com participantes da Escola de Gestores 2010, fecha aspas, de Sonia Glaucia Costa e Inês Maria Zanforlin Pires de Almeida, Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, Brasil. Dando sequência à apresentação do volume 4 em seu segundo número, destaca-se no item Pesquisa em Andamento o trabalho publicado com o título, abre aspas, A Escuta Sensível como Instrumento Metodológico na Formação Inicial de Docentes, fecha aspas, de Rosana Aparecida Ferreira Pontes, Ângela Cancherini, Maria Amélia Santoro Franco, Universidade Católica de Santos, Brasil. Quando a análise se volta para o item núcleo de ensino, é possível elencar o trabalho de Paula Regina de Jesus Pinceta Pavarina, Universidade Estadual Paulista Campos de Franca, Brasil, com o título Abre aspas, Eu e o Mundo, Reflexões sobre Globalização e Economia Internacional para o Ensino Fundamental, fecha aspas. Fechando esta edição, o item multimídia aborda dois vídeos subdivididos em duas partes, cada um deles, abre aspas, práticas pedagógicas com crianças e adolescente, parte 1 e 2, fecha aspas, e abre aspas, a construção da interdisciplinaridade na escola, parte 1 e 2, fecha aspas. Maria Bernadette Amêndola Contarte de Assis foi responsável no primeiro vídeo pela parte 1 e a parte 2 ficou a cargo de Teise de Oliveira Guaranha Garcia, ambas da Universidade de São Paulo, Brasil. O segundo vídeo, parte 2, esteve a cargo da Diretora Regional de Ensino de Franca, Brasil, Ivanide Lourdes Marquesi. A segunda parte do vídeo, Eliana Bolorino Canteiro, Universidade Estadual Paulista Campos de Franca, Brasil, foi a protagonista. Assim se encerra o ano de 2012. Tenham uma boa interação com os temas tratados. Boa leitura. Os editores.